Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria, muito louvor ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, adoração, porque é santo, santo, santo é o Senhor, os serafins estão diante dEle. E clamam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui para bendizer e glorificar o nome do Senhor. E o motivo da alegria, meus irmãos, ação de graça, gratidão de todo o coração, é por estarmos celebrando 4 anos de ministração da palavra pelo WhatsApp e pelo blog. 4 anos. Então, nosso coração está cheio de gratidão, cheio de louvor, porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo. E nos deu essa oportunidade de ler a sua palavra, ouvir a sua palavra, sermos ministrados por ela, sermos consolados, fortalecidos, libertos por essa palavra. Sermos edificados, chamados ao arrependimento, como disse, a adoração, ao arrependimento, à confissão, ao louvor, à edificação como um edifício espiritual, pedras vivas que erguem um edifício espiritual para a adoração do Senhor e, como não pode ser diferente, a partir dessa palavra, dedicação das nossas vidas. Nós vamos dar continuidade essa semana do Salmo 146 até o Salmo 150, encerrando assim mais um livro da Bíblia que foi lido. Nós não fazemos uma ministração longa, nada disso. Fazemos uma leitura da palavra, com uma primeira palavra devocional, depois a leitura da Santa Escritura, algumas notas de rodapé, algumas informações sobre o texto e depois uma pequena palavra pastoral. E com isso nós estamos encerrando mais um livro da Bíblia e eu já convido você a orar para que o Senhor nos ilumine, se for a vontade dele, na ministração de outro livro. Eu, particularmente, estou inclinado pelo Espírito Santo diante de dois livros da Bíblia, nesse caso, dois livros do Novo Testamento, mas ainda vou aguardar até o final da semana para que o Senhor confirme no coração qual é o propósito dele. Mas que Deus abençoe você grandemente, grandemente, em tudo que lhe diz respeito, em todas as áreas da sua vida. Que Deus nos abençoe a todos e que essa palavra continue sendo anunciada, como diz um livro de dois autores preciosos, responsáveis pelo evangelismo mundial metodista, anunciemos o Senhor. anunciemos o Senhor. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Muito bem, irmãos, irmãs, então vamos ao Salmo 146. Mas antes disso, como mencionei, em primeiro lugar, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de vitória. Hoje, em particular, uma palavra de esperança, mesmo diante das dificuldades da vida. Diz assim o texto: paz não é ausência de tempestade, mas sim a convicção de que tudo está sob o controle dele, controle de Deus. Irmãos, Jesus acalma as tempestades da vida, muitas vezes. Muitas vezes nossa vida parece um mar agitado. Os ventos sopram, as ondas se agitam e somos jogados de um lado para o outro. Sentimos-nos inseguros e ameaçados. Porém, mesmo que as coisas estejam fora do seu controle, fora do nosso controle, elas sempre estarão sob o controle rigoroso de Jesus. Ele sempre vem ao nosso encontro. Vem ainda na quarta vigília da noite. Vem para acalmar seu coração, vem para acalmar o nosso coração e também nos dá o escape nas circunstâncias dessa vida. O Senhor vem para levar a cada um de nós, eu e você, ao ponto de descanso, de refrigério, ou se você preferir, Ele vem para levar a cada um de nós ao porto seguro. Essa é a mensagem a nós enviada, também num trabalho missionário, pelo nosso irmão Everson de Atibaia e dois colaboradores também. Meus irmãos, quando eu digo missionário, eu quero reforçar. Nós temos uma ideia que vem da Idade Média, a ideia de uma certa idolatria do clero, uma separação entre os pastores, bispos e os leigos. Os pastores, os bispos, os presidentes de igreja, as pessoas que acabam ocupando uma função de liderança na igreja são considerados como cristãos de primeira classe, de primeira grandeza. E os irmãos do povo, da congregação, da igreja, acabam aceitando e sendo considerados como cristãos de segunda classe. No caso da missão não é diferente. Nós pensamos em missão, aí já nos vem o nome de algumas pessoas que foram missionários muito conhecidos, mas esquecemos que tão importante e estratégico como esse missionário que foi para a linha de frente para a evangelização, tão importante quanto ele, quanto ela, foram os irmãos e as irmãs que ficaram orando por esse trabalho. Irmãos e irmãs que muitas vezes nunca saberemos os nomes, mas que sustentaram a obra missionária com a sua oração. Outros sustentaram a igreja através do louvor, da adoração. Outros sustentaram ensinando na igreja a palavra do Senhor. Outros trazendo revelação da parte do Senhor, à luz da Sagrada Escritura. Outros foram separados pelo Senhor para administrar coisas que às vezes não aparecem no dia a dia da igreja, no púlpito, mas que é necessário realizar, pagamentos que devem ser feitos, como água, luz, tributos e tantos outros ministérios. Não é possível agora me recordar de cada ministério, mas cada irmão e cada irmã, cada ministério da igreja é fundamental para o avanço do corpo de Cristo e é estratégico na vida missionária da igreja. Nós temos que fazer esse reparo na visão, não aceitar essa separação entre clero e leigo. Somos todos sacerdotes do Senhor, sacerdócio universal de todos os crentes, um grande legado da reforma. Talvez os dois maiores sejam esses. Primeiro, só a Escritura. Martinho Lutero traz esse resgate, a Escritura, somente a Escritura. E um outro legado maravilhoso é o sacerdócio universal de todos os crentes. Por isso eu digo, é um trabalho missionário também. Eu já disse isso a ele, pedi para que transmitisse aos irmãos, a um irmão e uma irmã, o nosso agradecimento, porque essa primeira palavra devocional, como hoje, Deus acalma as tempestades, é uma palavra abençoada e poderosa. E pode ser que no transcorrer da devocional, o que mais vai impactar no dia de hoje seja o fato da pessoa estar atravessando uma tempestade em sua vida e saber que Deus está com ela e que pode livrá-la da tempestade. Então, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor e exaltado seja o Senhor por todos os irmãos e irmãs, por todos os ministérios, em particular aqui no Logos 7, por esse irmão que nos envia textos diariamente para a edificação de toda a igreja. Passamos à segunda parte da nossa devocional, que é a leitura do Salmo. A leitura da palavra é suficientemente poderosa. Só a leitura, sem nenhuma explicação. Ela é poderosa para realizar infinitamente mais do que nós pensamos. Deus é a própria palavra. A palavra revela quem Deus é, principalmente quem Deus Filho é. O Deus Filho que se fez Emmanuel, Deus conosco. A palavra revela a Jesus e Jesus revela ao Pai. E eles revelam o Espírito do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 146. E o salmo começa assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó. No mesmo dia, seus planos se apagam. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ergue os combalidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu rei de geração em geração. Aleluia! Aleluia, irmãos e irmãs, esse é o Salmo 146. Bendito seja o Senhor pela sua santíssima palavra. Nós vamos para o terceiro momento da nossa devocional. Essas últimas cinco devocionais para finalizar o livro dos Salmos. Hoje o 146. Temos três notas. E eu repito sempre para você saber a fonte. Três notas da BKJA. A Bíblia King James atualizada. Essa é uma nota da Bíblia, tá bem? A primeira nota está no versículo 1. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor! O aleluia vem acompanhado de uma exclamação e louva a minha alma ao Senhor de outra exclamação. A nota diz assim, queridos, esse é o primeiro dos cinco salmos pós-exílicos. Pós-exílico, para quem está começando assim há uma semana na igreja, posterior ao exílio na Babilônia. A pastora recentemente acabou as suas reflexões do livro de Jeremias, que vive todo esse contexto onde o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia. E esse salmo, ele já fala do momento posterior ao exílio, depois de 70 anos em que eles ficaram cativos no exílio na Babilônia. Então esse é o primeiro dos cinco salmos pós-exílicos, de aleluia. São salmos de aleluia, de louvado seja o Senhor, que encerram o saltério, encerram o livro dos salmos. O verdadeiro crente, dizem aqui, mas eu prefiro usar, peço licença aqui aos autores, o verdadeiro cristão, porque crente... Muita gente pode ser, mas crê em coisas diferenciadas. O verdadeiro cristão, aquele que crê em Cristo, jamais perde a confiança e a esperança em Deus. Portanto, louva ao Senhor sob as mais difíceis circunstâncias, sob as grandes tempestades, como nos foi dito na palavra inicial, durante toda a sua vida, não perde a esperança, não perde a confiança. Sua fé absoluta está depositada em Deus e jamais em qualquer pessoa humana, como nós vemos no versículo 5, versículo 6 e em Jeremias, que eu mencionei agora, capítulo 17, versículo 7. Quem quiser ouvir essas ministrações de Jeremias, estão postadas no blog. Assim como, não só Jeremias, como outros livros da Bíblia que nós ministramos capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo, deixamos uma palavra para a devocional. E recentemente a pastora concluiu Jeremias. Então, se você quiser as ministrações de Jeremias, vá ao blog, blog logos7.blogspot.com, tá bem? E aí você pode encontrar lá mais de 500, já acho que estamos chegando a 600, 600 devocionais, porque só de Salmos nós vamos completar 150 mais 22 do Salmo 119, são 172. Certamente já estamos aí na casa dos 600 momentos devocionais. Então esse é o primeiro destaque. Que o verdadeiro cristão jamais perde a confiança e a esperança em Deus. E como não perde a confiança, não perde a esperança, louva ao Senhor, diz aleluia, independente das circunstâncias de tempestade ou não, e de diferentes tempestades que nós passamos na vida. Mantemos em toda a nossa vida uma fé absolutamente depositada em Deus e não em outras pessoas. Porque os governantes, por exemplo, vêm e vão, passam, mas só o Senhor criou o céu e a terra. Só Ele é totalmente digno da nossa confiança. A segunda nota são apenas três notas. A segunda nota está no versículo 6, justamente para dizer, olha, não vai confiar em algo passageiro ou em alguém que vai passar, mas confie naquele que é eterno. O versículo 6 vai falar sobre isso. Confiemos em Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E que guarda a fidelidade para sempre. A segunda nota é essa, irmãos, irmãs. Diz assim: Deus é completamente leal às suas próprias promessas. Falhar com sua palavra seria negar a si mesmo, como nos mostra Hebreus, capítulo 6. De 13 a 18. Então Deus não falha com a sua palavra, porque ele não nega a si mesmo. Ele é leal, ele é completamente leal às suas promessas, às suas alianças, a tudo aquilo que ele permitiu que fosse registrado na Bíblia Sagrada. E a terceira nota está no versículo 10. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu rei, de geração em geração. Aleluia. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte forma: In loc Adonai Leolam, Elohaish Sion, Ledor Vador. Aleluia! Louvado e bendito seja o Eterno para sempre. E agora concluímos a nossa devocional com uma breve palavra pastoral extraída do livro Salmos, que eu recebi do Senhor e pude compartilhar com vocês. Louvado seja o Senhor! Essa é a proposição. É um salmo de louvor. Louvado seja o Salvador. A alma do salmista estava totalmente direcionada para louvar ao Deus eterno. Assim, ele declara que louvará ao Senhor durante toda a sua vida e cantará louvores enquanto viver. O salmo nos convida a depositar toda a nossa confiança no Deus de Israel. Eu falei enquanto viver, mas vai salmodiar aqui, nesse momento, e depois na vida eterna, certamente também salmodiará. Certamente nós glorificaremos ao Senhor eternamente. Todos aqueles que nele creem e o aceitam como Senhor e Salvador. O Salmo nos convida a depositar toda a nossa confiança no Deus de Israel, que é o nosso Deus, Os homens não devem confiar em outros homens no que tange a sua salvação. Não é que nós vamos ficar agora desconfiados de todo mundo e vamos viver num ambiente de absoluta desconfiança. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está deixando claro, no que tange a salvação, a direção para a vida, o caminho, a verdade, a vida, no que diz respeito a isso, então não vamos confiar em outro, em outro alguém, em outra pessoa, no que tange a salvação, a santificação, a glorificação, a justificação, porque só o Senhor opera essa obra. Quando o ser humano morre, todos os seus planos terrenos com relação a esse mundo ficam por aqui. E nesse mesmo instante, os propósitos se interrompem, param. Como eu disse, se interrompem, ficam por aqui. Os planos que cada um de nós tem para a vida aqui na Terra. Mas feliz é a pessoa que aceita a ajuda do Deus de Jacó, o Deus de Israel, e deposita sua esperança no Criador do céu, da terra, do mar e tudo o que há. Tudo o que mais existe. Ah, feliz é a pessoa. As pessoas são alegres, ficam alegres por muitos motivos, mas bem-aventurança, felicidade absoluta, somente aquele que aceita a ajuda de Deus, o Deus Criador do céu e da terra, que deposita esperança no Criador. O Senhor é solidário, irmãos, irmãs. O Senhor é solidário com os explorados, injustiçados, famintos, e está pronto a pôr em liberdade os cativos. Nada mais oportuno do que essa palavra para os dias em que estamos vivendo. O Deus eterno dá vista aos cegos, tanto no aspecto físico, que Jesus curou alguém que não enxergava, pessoas que não enxergavam e passaram a enxergar, mas no aspecto também existencial, pessoa que está sem visão para a vida, o Senhor dá vista, dá uma visão clara de como deve ser o seu caminho. O Deus eterno dá vista aos cegos, presta particular atenção às pessoas que estão sendo humilhadas a fim de que sejam exaltadas. De fato, a palavra do Senhor nos ensina que Ele abate os soberbos e se solidariza com os fracos. Irmãs, Deus ama as pessoas honestas e protege particularmente estrangeiros, órfãos, viúvas, além de fazer com que caiam por terra todos os planos maus contra essas pessoas. Irmãs, irmãos, irmãs, todo o povo de Deus, o eterno Deus será rei para sempre, aleluia! O nosso Deus é rei para sempre, o eterno Deus é rei para sempre e governará eternamente com justiça e com equidade. O nosso Deus é rei eterno e seu nome é digno de toda a exaltação para todo sempre. Por isso, nós repetimos agora no final um glória a Deus, um bendito seja o Senhor, e repetimos a proposição: louvado seja o Senhor, louvado seja o Salvador, louvado seja o Criador do céu e da terra e de tudo que há, louvado seja o eterno Deus, louvado seja o nome que está acima de todo nome, louvado seja o Salvador e Redentor, o Libertador de toda a prisão. Louvado seja o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Emmanuel, Deus conosco, louvado seja o Salvador, louvado seja o Salvador, louvado seja o Salvador. Que Deus te abençoe. E nessa noite, ou ainda no dia de amanhã, ou quando você quiser, vai estar postado no blog. Você mantenha na sua vida uma atitude de louvor e adoração ao Rei Eterno. Aleluia. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.